Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 283. Hoje fazemos uma reposição, recuperamos uma grande conversa com um grande senhor. Esta foi, de resto, uma das primeiras emissões de Livros com Rumo, corria ainda o ano de 2007. Foi uma conversa transmitida precisamente no dia 22 de março de 2007. O motivo desta reposição é que não é o mais feliz. Boa noite. De facto, pelo falecimento recente de Manuel António Pina, e já lá vão uns anos nestas atividades de Livros com Rumo, na divulgação dos autores e da sua obra, lembrámo-nos que à época, de facto, foi um dos grandes momentos, primeiro do Livros com Rumo e depois também, em termos pessoais, uma das experiências inolvidáveis e únicas. Foi uma conversa entusiasmante, muito criativa, solta, inteligente o suficiente, pelo menos pela parte do grande poeta português Manuel António Pina e Prémio Camões 2011, mais que uma justiça, uma razão maior para, de facto, repor hoje, aqui em Livros com Rumo, essa conversa à vida há 5 anos atrás. Manuel António Pina faleceu, como se sabe, e era um poeta, um dramaturgo também, uma das peças dele também foram representadas e encenadas no teatro e nos palcos portugueses, alguma ficção, e depois esse momento único, lido diariamente, quase de uma forma religiosa, pelos milhares de leitores do Jornal de Notícias do Porto, a última página desse jornal vai, de facto, sofrer e notar-se a ausência, de facto, do espírito criativo e inteligente, irreverente, acutilante o suficiente para, pelo menos, fazer espivitar o espírito crítico dos leitores e, acima de tudo, de um Portugal que está completamente apático, inerte e um pouco esvaziado daquilo que é o espírito da ação e aquilo que é a obrigação de todos nós, a dimensão cívica na sociedade e na vida coletiva, seja na causa pública, na res pública. Mas dizíamos nós, Manuel António Pina começou em 1973 com O País das Pessoas de Pernas para o Ar, na literatura infantil juvenil, que tanto adorava, e depois foi andando com grandes obras, como por exemplo Os Piratas, Atropelamento e Fuga, na poesia, Os Papéis de Capa na ficção e depois esse grande livro também, História do Sábio, fechado na sua biblioteca e já deste ano, quase como uma homenagem prévia a todo o seu trabalho, Todas as Palavras, a Poesia Reunida, uma edição da Siri Alvim, e de facto é essa conversa que vamos ter e tentar perceber um pouco o que foi o homem, a pessoa, o poeta, o espírito crítico e reflexivo que animou e animava a vida de Manuel António Pina. Boa noite, melhores leituras. Manuel António Pina é um jornalista bem conhecido pelas suas crónicas diárias no Jornal de Notícias, também é escritor de literatura infantil e poeta. Das suas obras destacamos Nenhuma Palavra e Nenhuma Lembrança, Os Papéis de Capa e Os Piratas, que se desdobra em um conto e uma peça de teatro. O apelo da poesia, se é que se poderá eventualmente chamar apelo, ou o gosto, ou o incentivo à escrita, começou quando, porquê e como? No meu caso? Sim, exatamente. Porquê é que eu comecei a escrever? Exatamente, porquê? O que é isso? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu pergunto-me muitas vezes, eu escrevo poesia justamente para tentar saber isso. Portanto, a poesia que escrevo é uma tentativa de resposta. Eu acho que enfim, as generalizações, como dizia o outro, já tenho apanhado em generalizações apressadas, mas as generalizações são sempre perigosas, mas e nós dizemos toda a gente, isto é, eu, não é? Acho que toda, nesse sentido, acho que toda a gente tem, que a poesia tem essa função, a poesia tem uma, para mim, pelo menos, funciona um pouco assim, como escreve-se poesia para se tentar dizer, saber o que se quer dizer, não é? O Paulo Claudel diz, eu tenho um verso que eu sinto só porque coincide com a minha própria experiência da poesia, que diz, há qualquer coisa em mim que quer transformar-se em palavras, não é? E o Eliot também diz uma coisa semelhante, o T.S. Eliot diz, fala do processo, no ensaio chamado As Três Vozes da Poesia,

Cuidados intensivos. A esta hora e neste sítio, miocárdio ventricular esquerdo, é a abstrata vida que me assalta. Eles não sabem que o seu coração pulsa, ferido no meu coração, que a minha dor alheia vagarosamente mata os seus sonhos, os seus sentidos, os seus dias visíveis e invisíveis, a linha dos telhados ao longe sobre o céu. Como saberiam, com palavras exteriores, que existem dentro de mim, de um modo fora de mim, os parentes, os amigos, a vaga enfermeira da noite, que enquanto o meu único coração morre na minha cabeça, a luz do quarto se apaga para sempre e o silêncio se fecha sobre os corredores. No quarto ao lado, alguém a noite passada morreu. Provavelmente eu. Os livros, as flores da mesa de cabeceira conhecerão estas últimas coisas em algum sítio da minha alma. Todas as palavras. As que procurei em vão, principalmente as que estiveram muito perto, como uma respiração, e não reconheci. Ou desistiram e partiram para sempre, deixando no poema uma espécie de mágoa, como uma marca de água impresente. As que, lembras-te, não fui capaz de dizer-te, nem foram capazes de dizer-me. As que calei por serem muito cedo, e as que calei por serem muito tarde, e agora, sem tempo, me ardem. As que troquei por outras, como poderei esquecê-las desprendendo-se longamente de mim? As que perdi, verbos e substantivos de que por um momento foi feito o mundo e se foram levando o mundo. E também aquelas que ficaram por cansaço, por inércia, por acaso, e com quem agora, como velhos amantes sem desejo, desfio memórias as minhas últimas palavras. Assim chegado o final de mais uma edição de Livros com Rumo, esta semana recuperamos uma conversa com o Manuel António Pina, ele que foi um dos primeiros convidados de Livros com Rumo, correu o ano de 2007, conversa transmitida originalmente no mês de março desse ano de 2007. Seguidamente tivemos dois poemas, extraídos de Todas as Palavras, a poesia reunida de Manuel António Pina, uma edição da Assírio e Alvim. Despedimos com a promessa de novo regresso já na próxima semana. Tenha uma boa noite. Thank you.